Olá, eu sou o Java e está começando mais um podcast do Portal Mistério. Recentemente, lá no Facebook, eu acompanhei um debate sobre personagens Bonelli, sobre quais personagens poderiam ser publicados aqui, se o personagem A ou B teria uma, duas ou três edições publicadas mensalmente, e isso é uma coisa bastante curiosa, normalmente atribuída a pessoas que conheceram personagens Bonelli recentemente, que ficam ali empolgadas, gostam das histórias e querem saber um pouco mais daqueles personagens, se eles vão ter outras edições, se vai ter continuidade, enfim. Isso é típico, recorrente, vira e mexe, esses debates voltam a povoar ali o imaginário. Mas a grande verdade é que os quadrinhos no Brasil, eles vendem pouco. E isso aí eu já vi o Dorival Vitor Lopes, o editor-chefe da Mitos, a quem eu chamo de DVL, vociferar mais de uma vez que a culpa é do leitor. Eu acho grosseiro quando ele fala isso, mas ele tem razão. Eu fui fazer uma pesquisa sobre esse mercado e realmente isso aí mostrou que a gente leitor pede por um quadrinho e depois não chega a comprá-lo. Então lá na internet a gente garante que vai comprar, que vai comprar, que vai comprar. Chega na hora H, a gente não compra por diversos motivos. Aqui não estou julgando a parte de crise do nosso país, nem dizendo se a pessoa tem que comprar ou não. Mas a maioria, eu posso dizer aí, esmagadora, pede por um título e acaba não comprando esse título. E isso aí atrapalha bastante o mercado. E apesar de ser uma afirmação grosseira, o Dorival não tem menos razão por dizê-la. Ele só poderia dizer de uma maneira diferente, porque afinal ele precisa dos leitores para que o produto dele siga em frente. Mas para a gente poder entender melhor isso aí, a gente tem que dar uma olhada em como o mercado de quadrinhos do Brasil se formou desde sempre. Uma característica marcante do nosso mercado é que ele é formado por mix de histórias, que é aquela revista que mistura. Você compra um personagem e vem duas ou três histórias de outros personagens que isoladamente você não compraria. É uma prática que vem desde os tempos da Editora Abril, quando ela começou a vender suas revistas de heróis lá na década de 80. Mas no caso do Universo Bonelli não aconteceu muito dessa forma não, para nenhum dos seus títulos. Durante a passagem pela Editora Globo, e posso até dizer antes, pela Editora VEC, na década de 70, década de 80, os heróis tinham seu próprio título e ali só saía a história dele, que é um formato tradicional da Bonelli. E aqui no Brasil, houveram duas tentativas desse mix. A própria Editora Globo lançou uma revista com mix que encerrou ali a publicação dos heróis Bonelli pela editora. A Editora Record não fez nenhuma tentativa disso e a Mitos também teve algumas tentativas. A revista Tex e os Aventureiros era uma publicação de mix, provavelmente fazendo aqueles personagens menos vendidos pegarem carona no Tex, que é o personagem que mais vende da Bonelli no Brasil. Durou 6 edições. Uma outra tentativa também da Mitos era Cassidy e Damian, que era uma série em 18 edições e parou ali na número 5 e acabou prevalecendo o modelo de cada personagem em sua própria revista. Mas não, era uma mistura de mix e isso aí. Era um mix, né, de Damian, Cassidy e Damian, mas era uma história de cada um. E o Universo Bonelli cresceu bastante. Apesar dele estar restrito aí, a gente tem um grande número de publicações do Tex. Aliás, o Tex tem uma revista inédita e 837 republicações das mesmas histórias de novo e de novo e de novo. O leitor de Tex, especificamente, aquela pessoa que só lê Tex, me desculpe, com todo o carinho do mundo, ele precisa ser estudado. Essa turma compra só Tex e nada mais. Se Tex tiver 50 mil republicações, eles vão comprar nos mais diversos formatos. Isso não ajuda o Universo Bonelli a crescer. Mas hoje a gente tem uma gama de personagens Bonelli no mercado maior do que tinha anteriormente. A gente já teve iniciativa da Editora 85, da Lawrence. Agora, recentemente, saiu a notícia de que mais um personagem Bonelli vai ser publicado aqui, o Brad Baron, pela uma editora que eu não conheço, chamada Grafite. A gente tem a Lilith saindo pela editora Red Dragon, que eu também já ajudei algumas vezes. Então a gente tem mais personagens. Bonelli, Dylan Dog tem duas edições mensais, tem graphic novels. Então eu acho que é um momento bacana de publicação. Mas é um momento que não tem sido fácil para ninguém, financeiramente falando. E apesar das livros e dessas outras editoras não informarem as tiragens, a gente pode chutar aí por alto 30, 40% do que é levado para as bancas em calha. E falar disso é falar de uma equação cada vez mais complicada. O custo da impressão varia muito de acordo com o fornecedor, da qualidade do papel, da previsão do encalhe, e até mesmo a distribuição pode dobrar o valor da produção de um gibi. E aí, se você se pergunta, né, ou me pergunta, quem é o vilão, eu acho que a gente pode dizer que temos dois vilões em ação: a tiragem e a distribuição. Enquanto outros países trabalham com tiragens médias de mais de 10 mil exemplares, no Brasil esse número fica assim, na casa dos 2 mil. O mercado é pequeno, vende-se pouco, e elevar a média é produzir mais encalhes. Supostamente, a distribuição setorizada, quando foi criada lá pela editora Abril, era para tentar minimizar ou mitigar os custos da produção e redistribuir o encalhe para outras praças. Só que trabalhar com edições reduzidas, o custo por unidade sobe. O raciocínio é muito simples. Fora o papel, que varia segundo a quantidade de exemplares, toda edição tem um custo fixo, do qual não dá para fugir. Composição das páginas, máquinas, revisões, tudo isso independe da tiragem. E quando se divide o custo fixo pelo número de exemplares, tem-se o custo unitário. Como o mercado brasileiro se organizou com base nas pequenas tiragens, o preço final de um volume é sempre alto. Mesmo os quadrinhos das grandes editoras, os mainstreams, que às vezes vendem dezenas de milhares de cópias, custam caro, já que os editores fixam o preço com base em padrões estabelecidos a partir das baixas tiragens, com um certo valor X por página. A vantagem dos editores é que alguns títulos dão mais lucro e quase sempre compensam o prejuízo dos títulos que acabam encalhando. Tiragens mínimas projetam o custo unitário lá para as alturas, e o leitor é quem acaba pagando a conta. E por tabela, acaba ouvindo a mesma desculpa de sempre, de que pedimos um título em bancas e acabamos por não comprar. E eu falei isso lá no início do episódio, citando justamente o editor-chefe da Mitos, que fala isso. E hoje eu sou obrigado a concordar que ele tem razão na afirmação dele, mesmo dizendo que ele é grosseiro no modo de se expressar. Então, com base em algumas pesquisas que eu fui fazendo, estimei em porcentagens, né, como é composto o valor de uma HQ que está em banco. O papel, ele representa menos de 5%. Normalmente o papel é transformado no vilão da história. O custo subiu depois que o plano real se estabeleceu. E o preço da tonelada de papel aumentou cerca de 54%. Mas não significa nem 5% do preço final da revista. A editora, ela fica com uma boa fatia, em torno de 37% do preço da capa. Esse valor é para pagar os custos de funcionamento da editora, tradução, revisão, paginação e o lucro. E aqui eu quero dizer uma coisa com todo o carinho do mundo. Toda empresa precisa de lucro. Não é feio querer lucro. A gente precisa de dinheiro para viver, e quem abre uma editora, como qualquer empresa, precisa daquele lucro para funcionar. A gráfica fica com cerca de 8% do preço de capa. E o distribuidor, ele chega a ficar com 35%, a segunda maior fatia. E aí você pode achar que eu fiquei maluco com esse cálculo. E ele é feito com base nos preços de algumas revistas que estão em pré-venda lá no site da Mitos, com um desconto, às vezes, de 35%. E aqui não há encalhe. Essa venda, onde você banca o frete, está sendo feita diretamente entre o fornecedor e o cliente, o B2C, evitando o intermediário que é o distribuidor. E apesar da editora Abril ter falido, ela tem um monopólio absoluto na distribuição de revistas no Brasil pela Total, a empresa Total. Esse é um outro ponto muito ruim no Brasil. A gente tende a ficar preso a coisas monopolistas. É um distribuidor, é uma editora, enfim, isso é uma coisa do Brasil. E os royalties representam 15% do preço de capa. O royalty é o que a gente paga, o que a editora paga para a Bonelli, para que ela permita que o personagem seja lançado no Brasil. Existe um outro cálculo que eu gosto de fazer, mas muito mais como comparação do que como uma ciência exata. Quer pegar o valor da capa da revista e dividir pelo número de páginas que ela tem. É algo bem simples para se avaliar o custo, independente da qualidade. E aí, como comparação, Martin Mystery de Landog tem um custo de 27 centavos por página, enquanto a Tex mensal tem um custo só de 12 centavos. É uma análise muito simples, mas dá para ver que os títulos que têm o maior apelo comercial são mais baratos quando comparamos ali o valor de página. E muito provavelmente o lucro vem justamente por causa dessa grande quantidade de vendas que acontece no título do Tex ou nos títulos de maior vendagem. Para poder entender um pouco melhor os leitores, especialmente o Bonelli, o leitor de quadrinho, ele é uma pessoa sui generis. O leitor de Bonelli é o nicho do nicho. Ele ainda é mais curioso do que o leitor de quadrinho em geral. E há um tempo atrás, eu também fiz uma pesquisa na internet para entender melhor como funciona a cabeça dos leitores Bonelli. A pesquisa durou 3 meses e contou com a participação de pouco mais de 500 pessoas fãs das publicações da editora italiana no Brasil e também em Portugal. Eu acho que ela pode ser vista para desestigmatizar a crença de que história em quadrinho é só um passatempo direcionado ao público juvenil. E mais ainda, ela apresenta um tipo de público adulto que lê quadrinhos há muito tempo e que, além de um produto de qualidade, ser tratado com respeito. No quesito, alguns quesitos assim, não foram surpreendentes. Na questão do gênero, a maioria esmagadora pertence ao sexo masculino. São 85%. E aí a pesquisa também revela algumas coisas pontuais, como a presença de leitores financeiramente diferenciados, divididos entre as classes A1 e B2, que gastam grandes quantias por mês nas revistas. 93% dos leitores se preocupam com as normas cultas da nossa linguagem. E 43% começaram a ler gibis por interesse pessoal, sem nenhuma influência direta. Tem aqui mais alguns números que eu tenho da pesquisa, lembrando que eu estou falando especificamente de leitor de Bonelli, números por amostragem. 37% dos leitores se concentram na região sul. Isso particularmente me surpreendeu. Claro, pode ter tido aqui na pesquisa uma maior adesão de representantes das regiões sul. 32% quase 33% estão na região sudeste, logo depois 18% estão na região nordeste, 6% estão na região norte e 3,5% estão na região centro-oeste. 2,5% dos leitores que responderam indicaram que moravam em Portugal. Já falei do gênero, né? Quase 85% é do gênero masculino, estão distribuídos, assim, concentrados na maior parte, entre 36 e 45 anos, depois entre 46 e 55 anos, e por último ali, entre 26 e 35 anos. Ali concentra praticamente quase 90% dos leitores. 93% se preocupam com a linguagem, e aí os primeiros contatos, né, de onde eles vieram. Muitos deles tiveram contato com o produto durante a fase de alfabetização. E aí são 16%, 19% foram influenciados por outras pessoas e quase metade, quase 43%, começou a ler por desejo próprio, sem nenhum tipo de influência direta. Sobre os hábitos de compra, isso aí também é uma característica do leitor Bonelli, 28% compram mais de 15 revistas por mês, é um número muito expressivo. E aí esse volume de compra é associado à publicação dos títulos preferidos. Outros 38% dos entrevistados gastam mensalmente mais de R$150 em revistas. E quando eu perguntei quais eram as preferências dos leitores sobre revistas novas ou antigas, 80%, 79%, praticamente 80% responderam que gostam tanto de leituras antigas quanto de leituras recentes, né, de histórias recentes. E 76,5% concordam que o preço das revistas é muito alto. Quando a gente fala do futuro do mercado, falando na pesquisa, a gente pode ver que o mercado vem numa expansão um pouco tímida. E aí mais da metade dos entrevistados, 58,8%, eles continuam dizendo que os títulos deveriam ter preços mais atrativos. 22% defendem que deveria existir uma maior variedade de títulos. E aí, na amostragem, esses 76,5% consideram que o preço está alto. E outros 78% concordam que a aparência do produto influencia na compra. E eles buscam revistas produzidas com maior qualidade. E 40,3% destacam que o trabalho da Mitos é bom, é satisfatório. Quando eu fiz essa pesquisa, assim, uma das coisas que me marcou muito é que as pessoas pedem diversidade de títulos. Assim, a gente quer ler, a gente quer ler coisas novas, quer ver outros heróis, personagens que a gente gosta, por aqui também. Mas isso aí foi o que começou essa pesquisa, foi o que começou a me fazer entender um pouco melhor como funciona esse mercado. Ao mesmo tempo que a gente quer novos personagens, a gente não quer pagar por eles. A gente quer que eles venham e praticamente seja de graça. Então, quando você tem lá uma revista e você coleciona e chega outro de um personagem que você quer, normalmente você não está preparado para assimilar aquele gasto e acaba ficando um valor muito alto e você escolhe por aquele que é o seu preferido, de modo geral. Outras pessoas me perguntam sobre a pirataria de revistas. E até aqui no portal existem revistas para download. Eu tenho uma regra comigo mesmo, um acordo de cavalheiros comigo mesmo, que se alguém se incomodar, se a editora se incomodar, as revistas são tiradas de circulação, não é permitido. Na verdade, o que eu faço com as revistas aqui, que eu tento fazer, não é uma justificativa, não estou me justificando, eu só respondo, é que eu tento mostrar aqui edições antigas que a gente não consegue mais achar em sebo, coisas que são mais difíceis de serem encontradas ou que não vão chegar no Brasil tão facilmente. Uma das edições que eu traduzi, porque eu não conseguia encontrá-la em sebo em um lugar, a Mitos lançou quando foi a edição número 1 da segunda leva do Martin Ster. Eu retirei essa edição do ar. Ela não está mais disponível para download. Então, se a revista está em banca, se ela ainda é vendida, ou se não foi abandonada por ninguém, ou se está alguma editora tem um direito, ela não aparecerá por aqui. Algumas edições que eu traduzo são coisas que eu sei que dificilmente vão chegar ao mercado brasileiro, ou histórias para preencher o buraco das lacunas entre os lançamentos, e aquelas ali, de algum motivo qualquer, a editora não quis trazer. E aí eu fui buscar números sobre pirataria, do modo geral, de revistas, de livros, para entender se isso também afetaria o mercado consumidor. Muitas pessoas que leem, principalmente quadrinhos de Bonelli, são mais tradicionalistas, não gostam nem do formato digital, ainda estão presas àquela coisa de que a revista tem que chegar em banca. Eu confesso que a banca já era um caminho sem volta. Por mais que você goste do jornaleiro, seu amigo, você vai reparar que agora ele vende de tudo, Coca-Cola, água, doce, tudo. E as revistas estão lá e vendem cada vez menos, o público procura cada vez menos, ainda tem um lance de distribuição, lugares mais longe do Brasil, a distribuição é ruim, a revista não chega. Então, cara, desculpa. Se você gosta da banca, você ama o seu jornaleiro, ou fala para ele procurar outra coisa para fazer, que é um modelo que vai acabar. Esse modelo já está falido há muitos anos, e a própria internet te entrega a revista na sua casa, por um preço mais barato. A própria Mitos pratica preços muito bacanas de desconto no site dela. Só para frisar mais uma vez, eu não ganho um centavo da Mitos. A Mitos nunca fez nenhuma referência ao que a gente desenvolve aqui no portal, nem positivamente, nem negativamente. Hoje eu entendo um pouco melhor os motivos dela. Não a defendo, mas entendo um pouco melhor os motivos dela, que eu já tentei publicar quadrinhos com Nelly oficialmente e vi como é difícil fazer isso sem apoio. Mas então eu fui buscar esses números sobre pirataria e achei três pesquisas. Uma feita na Austrália, uma na Suécia e uma no Japão. E aí essa pesquisa engloba qualquer tipo de conteúdo pirateado. Música, jogos, filmes, livros, quadrinhos e séries. Então, a pesquisa australiana sugere que para cada tipo de conteúdo, aqueles que consomem conteúdos legais e ilegais juntos gastam mais dinheiro do que aqueles que consomem só o conteúdo legal. Isso é comparável a dados desse estudo, que ele é de 2015, e sugere que para aqueles que consomem só o conteúdo legalizado, eles gastam menos dinheiro do que aqueles que consomem ambos os conteúdos, legais e ilegais. A provável explicação é que as pessoas que baixam conteúdos pirata acabam tendo mais contato com cultura e por isso se mostram dispostas a investir mais dinheiro. O estudo sueco, por sua vez, vê uma relação positiva entre o consumo ilegal de conteúdo e a probabilidade das pessoas que elas fossem investir em serviços de streaming. Em números, a pesquisa aponta que 60% das pessoas que compartilham ou consomem conteúdos piratas pagam por serviços de streaming, comparados a 39% dos que não consomem conteúdo pirata e 44% da população em geral. Com relação a filmes, a proporção é semelhante. O site Torrent Freak tem uma posição ainda mais contundente. A eliminação total de qualquer tipo de acesso gratuito à cultura via compartilhamento de arquivos pode impactar negativamente os serviços de streaming. Já a pesquisa japonesa, que é conduzida e publicada pelo professor Tatsuo Tanaka, da Faculdade de Economia de Keio, mostrou que, em alguns casos, o acesso a cópias gratuitas dos quadrinhos aumenta a venda deles. O professor Tanaka estudou o efeito da disponibilidade de scans, que são as revistas disponibilizadas, elas são digitalizadas e disponibilizadas nos sites, dos mangás e quadrinhos tradicionais japoneses, que são lançados lá de maneira serial. Ao todo, o estudo contabilizou a vendagem 3.360 volumes de 484 séries diferentes de mangás ao longo de 8 meses. Os resultados da comparação tiveram ali números diferentes em relação ao que havia sendo, estava sendo lançado e as edições de mangá que já haviam sido encerradas. Para os que ainda estavam sendo lançados, a disponibilidade gratuita causava diminuição de vendas. Por outro lado, essa disponibilidade fazia com que a venda dos que já haviam se encerrado aumentasse. O Tanaka dizia, o professor Tanaka dizia que isso gerava uma espécie de efeito de publicidade. O fato dos mangás antigos estarem disponíveis na internet acabava servindo como propaganda para estes que já não eram mais publicados. Nesse caso, o acesso aos quadrinhos antigos acabava devolvendo ou criando interesse nos leitores. A pesquisa japonesa conclui de forma bastante semelhante aos estudos australiano e sueco, de que a pirataria pode ajudar a venda de quadrinhos que já se encerraram, seja por meio do pedido das editoras ou até mesmo na busca de novas aventuras daquele personagem. O que as pesquisas não dizem, no modo geral, não falam isso de maneira definitiva, é se a disponibilidade de acesso gratuito a quadrinhos é boa ou ruim para o mercado. De fato, essas três pesquisas já mostraram que a disponibilidade pode aumentar a quantidade de pessoas dispostas a investirem nesse setor, aliada à existência de serviços específicos e regulados em plataformas de streaming. O futuro dos quadrinhos pode ter ali um ponto de equilíbrio se ele migrasse para uma plataforma similar. Aqui no Brasil, a gente tem a Social Comics, que, se não me engano, é uma empresa do grupo Omelete, e a mais famosa de todos, a Comixology, que hoje é da Amazon, lá nos Estados Unidos. Elas vendem quadrinhos digitais a preços menores do que seria um quadrinho impresso. Então, hoje fiz um episódio bem mais longo do que eu estou acostumado. Queria trazer um pouco do que eu tenho visto e das coisas que eu fui pesquisar um pouco mais a fundo, para trazer aqui justamente um contraponto, fazer pensar. A gente quer novos quadrinhos. Você está disposto a gastar por esses novos quadrinhos? Claro, se você gosta do personagem A e quer comprar só o personagem A, não tem nada de errado nisso. O que a gente não pode é ir lá dizer que quer o personagem sai, ele não é não tem as vendas que deveriam ter. Eu fico triste, o Martin Mystery, que é o meu personagem preferido, ele sofre com isso, as vendas dele são baixas e ainda assim a Mythos ali tenta, continua levando com ele, porque sabe que aquilo ali, quem edita quadrinho gosta de quadrinho, mal ou bem tá ali fazendo isso também porque gosta. Apesar de eu discordar de várias práticas deles, eu acho que é quem está tentando fazer. A Abril faliu, não faz mais quadrinho. A Panini, com os super-heróis, tanto da DC Comics quanto da Marvel, vai ali a duras penas. Os quadrinhos Disney voltaram recentemente pela Planeta Gibi. E a gente tem as pequenas editoras que tentam trazer quadrinhos pra gente. Eu, particularmente, gosto do formato tipo Catarse, de você fazer uma campanha. Acho que não serve para Mythos, mas serve para as outras editoras. A Bonelli precisa se adaptar a isso. É difícil, eu já negociei com a Bonelli, não consegui trazer, desistir. Não havia investimento que eu pudesse fazer naquele momento. O euro é alto, não pude fazer. Mas aquilo ali me ensinou, me mostrou um pouco mais de dados, me deu um pouco mais de conhecimento para eu saber se valeria a pena criticar uma editora, seja qual for, antes de você entender os dois cenários. Então, é difícil, a Bonelli é muito tradicionalista, não deixa as coisas evoluírem, não aceita vender sob demanda, então é um risco, e quem está no mercado há muito tempo já entende aquele mercado, às vezes opta por não quer se arriscar, quer fazer um feijãozinho com arroz ali e vender o que tem. O importante é que a gente sempre vá prestigiar as editoras. Compre, se você pode esperar a promoção, espera. Se pode comprar no lançamento, ótimo. Divulgar, contribuir, compartilhar. Tudo isso ajuda a gente a fazer aquilo que a editora não sabe fazer bem, que é propaganda. Hoje, antigamente, as contracapas tinham propaganda. Eu me lembro das canetas que vinham, brinquedos. Hoje, a gente não tem absolutamente nenhum anunciante que não seja a própria editora anunciando um produto dela ou usando aquele espaço justamente para fazer uma matéria, uma reportagem ou uma curiosidade. Então nós, como consumidores desse mercado, é um mercado que gasta muito dinheiro por mês nele, um mercado muito fidelizado, mas que também é muito pulverizado, a gente também precisa fazer a nossa parte e contribuir, compartilhar, divulgar, fomentar cada vez mais o que são quadrinhos de qualidade e que isso pode ajudar também a trazer novos leitores e garantir vida longa ao personagem que você... Obrigado, ficamos por aqui, até a próxima!